Bom, daí, né? Eu toquei meus choros, algumas emotivas. Um dia eu vou fazer um disco de choros e emotivas. É, falta uma emotiva e dois choros para fazer. Tem que documentar isso, né? É meu chamego com violão são essas composições que eu faço, que eu tenho, né? Aí das cordas. E vou tocar então alguma coisa de jazz, né? Também. Eu lembrei de uma balada que eu toquei no festival lá com o Joe Pass, né? Então eu podia tocar de novo, né? Vamos lá. Round Midnight. Claro, sem bicão atrapalhando a gente, né? Porque lá naquele dia subiu tudo que é guitarrista. Aqui, quem subir aqui para me atrapalhar, eu expulso. Thank you. Thank you.